Portal do Arrocha. Pra demais, proteção veicular. Bianca Macedo, vem com a braba. Mandei, tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava no grau e até chorei na hora. E ela tá gravando e desgravando já faz tempo, ó. Chegou um áudio. Nem quando andei de avião pela primeira vez, tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Ladrão levou o que era meu. Fiquei nervosa assim por um áudio que diz então volta pra mim. Lojas Pimenta, a maior loja de embalagens da Bahia. E ela tá gravando e desgravando já faz tempo, ó. Chegou um áudio. Pela primeira vez, tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando ouvi perder. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervosa assim por um áudio que dizia. Produções, a melhor produtora do Brasil.